Amém. Podemos sentar. Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu entendo que Deus se manifesta através do louvor. Essa tem sido uma marca nossa como igreja, de trabalharmos a questão do louvor. E ainda essa semana estivemos com a irmã Priscila e o Davi, e eles falaram uma coisa que eu achei tremenda, que diz: ali é o momento onde nós falamos ao Senhor e também o Senhor fala conosco. E para mim tem sido isso muito marcante, que algumas vezes o Senhor, acho que o irmão Fernando teve a oportunidade de participar comigo. Cadê o Fernando? Acho que está lá para trás. Ele passou uma semana lá, alguns dias lá evangelizando. E eu disse assim: Fernando, eu faço meu devocional toda de manhã. E na sexta-feira eu gosto de pegar o meu violão, pegar aqueles hinários antigos e ficar ali louvando. E alguns anos atrás, o Espírito Santo começou a quebrantar o meu coração. Eu lembro que nós começamos a cantar aquela música, Um Vaso Novo. Eu quero ser, Senhor amado. Mas era só eu e Deus ali na minha salinha, ali na sala pastoral. E foi o momento onde o Senhor ministrou o meu coração. Depois de um tempo, o Senhor trouxe no meu coração uma verdade bíblica tão tremenda. Jesus voltará. Amados, eu preguei isso aqui alguns tempos atrás. Nós não vivemos na iminência de que Cristo voltará quando nós menos esperarmos. Nós vivemos sabendo que Jesus vai voltar um dia. E eu lembro que naquele momento, o Senhor me trouxe aquela palavra lá de Coríntios, que disse: a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E ali eu comecei a tocar o meu violãozinho lá no quarto, aquele louvor: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Os irmãos mais velhos se conhecem, né? E tem sido um tempo tão precioso de Deus, onde nós estamos ali, eu estou ali, e posso, apenas eu e Deus, não tem ninguém lá para me ministrar. Eu gosto de ministrar o louvor lá em Sertão, mas é apenas eu e o Senhor. Porque quando nós estamos aqui, amados, no louvor, nós não estamos cantando uns para os outros. Não importa se a minha voz é afinada ou ela é desafinada. Nós temos, claro, irmãos que cantam muito bem, que tocam muito bem. Mas quando nós estamos aqui apenas louvando e adorando ao Senhor, amados, o que menos importa, com todo respeito a eles, porque a nossa intenção aqui de estarmos no culto e estarmos louvando é para o nosso Senhor. Amém. Eu gosto muito desse louvor. Esse louvor tem ministrado muito meu coração. Me leva, Senhor, aonde eu posso ouvir a Tua voz. Amém, amados? Mas não é isso que eu quero pregar nessa noite. Eu quero falar sobre um ano novo e talvez expectativas novas. Você já fez as suas anotações das suas expectativas para esse próximo ano? Você já deu uma olhadinha nas expectativas do ano passado? Talvez algumas coisas que nós nos prontificamos a fazer, algumas fizemos, outras não deu, outras por questões de tempo. Mas nós normalmente fazemos planos no início do ano. E gostamos de começar com todo o gás. Começamos ali quase que nem um regime, né, irmãos? Você sabe da história do regime? Tem o Dia Internacional do Regime, você sabia? Chamado segunda-feira. No domingo, né, tem aquele churrasco, tem aquela picanha lá, aquela costela assada bem maravilhosa, né, e depois tem a sobremesa. Lá no sertão é assim, se você for numa casa almoçar lá, ou jantar, é assim, tem churrasco, tem depois lá a sobremesa, e aí a gente só pensa: ah, que bom que o regime só começa na segunda-feira. Mas, amados, normalmente nós começamos com todo o gás, ou muitas vezes não começamos, porque não nos ordenamos. É claro, estamos no período de janeiro e fevereiro, que é um período de férias. Há quem diga que o ano só começa em março. E ainda essa semana eu ouvi o irmão dizendo que o ano só começa depois da Copa. E aí ele não se programou em nada ainda. Então, depois da Copa a gente vê. Diz: olha, irmãos, nós temos que nos programar assim, porque talvez a cada ano que passa, nós temos planos. Nós almejamos coisas novas, coisas diferentes. e nos planejamos, e não é errado nos planejarmos. A questão é, você sabia que tudo começa pelo... Alguém sabe? Pelo início? Irmãos, eu vou mostrar para vocês que tudo começa pelo fim. Você sabia? Você quer ver um exemplo? Quando você vai construir uma casa, você não imagina a casa primeiro? Você desenha ela, quantos quartos vai ser, quantos ar-condicionado. Então, uma benção os ar-condicionados agora nesses dias de calor. Você imagina onde é que vai ser os banheiros, como é que você vai querer as louças, como é que você vai querer a cozinha. Não é assim? Então, não começa pelo começo, começa pelo fim. Muitas vezes, as mulheres têm mais essa capacidade, né, de fechar os olhos e visualizar a casa. Eu lembro a minha esposa, quando nós estávamos construindo, eu já imagino aqui, vai ter isso ali, vai ter aquilo aqui, vai ter aquele outro. Eu disse, amor, eu só estou vendo um monte de tijolo aí empilhado. Vamos levantar, vamos rebocar, vamos terminar, depois a gente imagina como é que vai ser. Não, mas a gente vai botar os móveis aqui. Porque nós fazemos planos já pensando no fim. Mas a questão toda é que até se chegar ao fim, existe um meio. Até se chegar ao fim, existe um meio. Meu querido, eu queria trazer para nós essa noite, que para alcançar algo novo, num ano novo, primeiro precisamos largar o velho. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 9. Desculpa, amados, Mateus capítulo 9, foi um pequeno erro, mas Mateus, no capítulo 9, esperar os irmãos achar. Se alguém do seu lado aí não tem Bíblia, sente com o irmão do lado aí, de um cristão abençoado que tenha Bíblia. Mateus, o capítulo 9, no versículo 16 em diante, esperar todos acharem. Mateus capítulo 9, do versículo 16 em diante, diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amados, para nós entendermos um pouquinho desse contexto, estavam ali os discípulos de João e mais alguns fariseus discutindo sobre uma questão importante no reino de Deus. Estavam discutindo sobre a questão do jejum e estavam perguntando: Jesus, nós, os discípulos de João, jejuamos, os fariseus jejuam, e os teus discípulos, por que que eles não jejuam? Como é que é isso? Começam a questionar ali a Jesus sobre isso. Parece, irmãos, que eles criaram uma espécie de calendário litúrgico sobre a questão do jejum. Alguns fariseus jejuavam duas vezes por semana, na segunda-feira e na quinta-feira. Há quem diga que alguns fariseus chegavam a jejuar até 4 vezes numa semana. Mas de acordo com essa espécie desse calendário litúrgico que existia de festas, de jejum entre os judeus, a lei de Moisés, a lei na qual Moisés e na qual Deus havia dado para Moisés, exigia apenas um jejum no ano, que era no dia da expiação. Somente nesse dia, então, era convocado o povo a estar jejuando. Ou, em outra ocasião, quando era uma convocação feita pelo rei ou feita por um profeta, que se apregoava jejum em toda a região. Fora isso, quando era publicado um decreto, um chamado. Mas fora isso, se tornou apenas uma religiosidade no meio daquele povo. Amados, jejum, o Senhor Jesus não negligenciou e não colocou de lado. Pelo contrário, é uma das armas do cristão mais poderosa. Você sabia disso? Uma das. Tanto que o Senhor Jesus, certa vez, chegou a dizer que existem castas de demônios que só se expelem com jejum e oração. Quer dizer que é uma arma tremendamente poderosa. E, amados, vou dizer, muitas vezes negligenciada pelo povo de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos, como dizia o meu pai, um rei na barriga. alguém que nos domina, que é o nosso estômago, a gente olha para aquela tentação, aquela picanha ali escorrendo assim, tu está de jejum, aquilo vira uma tentação do inferno. Você está ali naquele propósito com Deus e aparece aquilo. É uma das armas mais negligenciadas pelo povo de Deus. E eu creio que é uma das armas que mais, aliás, um meio que nos mais traz poder na presença de Deus. Mas, amados, a tradição aqui se tornou tão forte que chegou a tomar, vamos dizer assim, se sobressair sobre a lei. E Jesus, uma das características dele era quebrar paradigmas. Jesus quebrava paradigmas diversas vezes. Primeiro, que mais marca talvez, era a questão do sábado. Como que alguém vai trabalhar no sábado? Jesus disse, mas gente, Deus fez o sábado em função de nós. Ele não fez para nós sermos escravizados pelo dia. Ele quebrou um dos paradigmas. E aqui ele estava quebrando outro. Só que aqui era uma tradição que se tinha da questão do jejum. E ele quebrou aqui mais um paradigma. E quando se quebra paradigmas, quando as novas verdades vão surgindo, isso gera problema. Há quem diga que quando Jesus fazia isso, a popularidade dele decrescia, porque ele trazia novas verdades e novas formas, vamos dizer, de se relacionar com Deus. E aqui Jesus deu uma resposta para os discípulos, para essas pessoas que estavam discutindo sobre o jejum. Ele disse assim, olha, enquanto o noivo está presente na festa, não tem como os convidados estarem jejuando. Jesus estava dizendo, enquanto eu estou com eles, porque eu sou o noivo, ainda não está na hora deles jejuarem. Mas vai chegar um dia, porque jejum é se afligir, é afligir-se. Vai chegar um momento que eles vão prantear por mim, que eles vão chorar por mim, que eles vão jejuar. Mas ele estava dizendo, olha, esses caras aqui, os meus discípulos, eles estão desfrutando de algo que é maior, de algo que está acima dos costumes, algo que está acima da forma de se viver a religião. Amado, você pode acreditar no que você quiser, porque você é livre para crer. Mas existem coisas que a palavra de Deus, ela é imutável. Jejum é importante sim, mas existe uma coisa que o Senhor Jesus, ele veio fazer por mim e por você, que é nos libertar. Você pode dizer amém por isso? Jesus veio nos libertar, e não somente de demônios, mas de tradições. Porque uma das coisas, amados, que nós como igreja temos aprendido, e nós como cristãos estamos vivendo, é aprendendo a viver e ser guiados pelo Espírito Santo. Seria muito mais fácil, amados, se nós tivéssemos um caderno ali onde estivessem todas as regras que um cristão deveria cumprir. Seria uma maravilha, vou dizer, seria barbada. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós precisamos entender que nem sempre Ele está movendo, ou nem sempre Ele está mandando nós caminharmos. E aqui o Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos a viver com algo maior, que era um relacionamento puro e verdadeiro com Jesus. Jesus não veio, como eu falei, abandonar o jejum. Ele mesmo jejuou 40 dias. 40 dias não é para qualquer homem. Ele nos ensinou isso. Mas o que Jesus estava querendo mostrar aqui? É que a forma com que esses homens estavam vivendo, eles estavam presos a uma velha vida. Por que eu falei que você pode crer no que você quiser? Você é livre. Mas não tem como você experimentar algo de Deus, não tem como você experimentar uma nova vida de Deus, crendo em qualquer coisa. Ou sendo um recipiente, que eu vou falar um pouquinho depois, de qualquer coisa ou de qualquer jeito. Jesus nos trouxe aqui um dos ensinamentos tremendo. Ele disse que não tem como nós vivermos algo novo, ali a partir do capítulo 16, do versículo 16, ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas. Ele usa uma linguagem aqui, uma forma de linguagem, para dizer que, vamos dizer assim, essa ideia da costura, dizendo que não tem como eu pegar um pedaço de pano que está novo, que ainda não cedeu, e costurar num pano velho. Porque ao fazer isso, conforme o tempo, vai se romper as costuras. Porque eles vão trabalhar, ele não consegue, vamos dizer assim, permanecer ali. Jesus estava dizendo que ele mesmo não veio apenas colocar um remendo na forma de se viver a religião. Ele estava dizendo, eu vim trazer algo novo. Eu não vim tapar um buraco. Eu não vim apenas fazer uma reforminha na forma que vocês estão vivendo religião. Não. Eu vim fazer algo novo. Eu vim trazer algo novo. Ele chegou a dizer: se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, vocês que dizem isso, mas se é pelo poder de Deus, certamente é chegado a vocês o reino de Deus. Porque ele não veio fazer um remendo, ele não veio trazer algo, vamos dizer assim, para complementar. Ele veio fazer algo novo. Mas eu queria trazer, meu amado, a questão, a palavra de Deus ali cita, nessas duas pequenas parábolas, o vinho. Fala que não se deita vinho novo num odre velho. Não se pode deitar, vamos dizer, um suco da uva que foi preparado, prestes a ser fermentado, não se pode colocar ele sobre um recipiente velho. Precisa-se ter um novo odre. O odre era uma espécie de couro de cabra costurado, feito como se fosse uma bolsa, para colocar líquido. Amados, naquela época de Jesus, não existia o ar-condicionado, não existia o freezer, não existia geladeira que nós podemos chegar lá e pegar um suco gelado ou uma água fresca. Então, as poucas formas que se tinha de se conservar as colheitas, principalmente aqui do vinho, era fazendo do suco da uva o vinho. Então, se colocava sobre esses recipientes com a intenção de quê? Que com o processo microbiológico, bonita essa palavra, né, irmãos? Eu passei a tarde inteira enrolando a língua tentando falar, microbiológicos. Todo esse processo de fermentação acontecia ali dentro. Então o que acontecia? Precisava se expandir. O odre, esse recipiente, precisava se expandir. Então ele não poderia ser um tipo de odre velho. Os irmãos que vivem, que já viveram no interior, já viram como é que fica o couro da ovelha quando ela é coreada? Num princípio ele fica molezinho, né? Mas se você botar ele a secar e não fizer um tipo de curtição lá, botar lá um pouquinho de sal e ajeitar ele direitinho, pregar, ele vai ficar quebradiço. É ou não é verdade? Os irmãos aí conhecem? Ele fica aquele couro quebradiço. E aí começa a rasgar, começa a romper e sujá-la. E aqui ele estava dizendo, se você deitar um vinho novo, algo que expande, algo que vai fazer pressão ali dentro, sobre um couro velho, ressecado, ele vai arrebentar o odre. Ele vai arrebentar esse recipiente. E a palavra de Deus diz que vai se perder tanto o vinho quanto o odre. Amados, o vinho velho, aliás, o vinho novo, que Jesus veio nos trazer, ele é algo que se expande. Quantos de nós, quando nos convertemos, quando o Senhor Jesus veio e se revelou para nós, não cabia dentro de si? Não sei se com você foi assim, mas eu lembro direitinho na noite em que me apresentaram ao Senhor Jesus. Eu saí da casa daquela irmã irradiante. Eu queria falar de Jesus para todo mundo, porque eu não cabia dentro de mim. Era algo que estava fermentando dentro de mim. Eu entendo que Jesus dentro da nossa vida, ele vai fermentando. E a gente sai expandindo o reino de Deus por tudo que é lugar, pregando o Evangelho. Eu me converti tem 16 anos, esse ano vai fazer 16 anos. Quando eu me converti, eu disse assim: Senhor, a minha vida a partir de hoje, ela não é mais minha, ela é tua. Seja feita na minha vida aquilo que o Senhor quiser. Eu até usava uma expressão que a minha mãe seguidamente ralhava comigo. Eu dizia: mãe, eu quero ter a minha vida como vento. Como assim, guri? Eu disse: para onde o vento soprar, para onde o Senhor soprar, eu quero ir. Porque quando o Senhor Jesus entrou dentro do meu coração, fez aquele estrago. Porque primeiro a palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela faz um estrago, ela expande. A palavra de Deus, ela nos fere, mas ela também nos cura. E eu disse: é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero para a minha vida. Jesus aqui estava mostrando que se o reino de Deus fosse derramado naquele momento sobre aqueles odres velhos, sobre aquela velha forma de se pensar o reino de Deus, tudo estaria perdido. Tanto se perderiam os odres, quanto se perderiam o vinho. Mas muito interessante, amados, porque o novo, ele não se ajusta ao antigo. Jesus não veio, como eu falei, fazer apenas um remendo. Ele não veio apenas fazer um tapa-buraco. Ele não fez isso na minha e na tua vida. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios: eis que as coisas velhas já passaram. 5:17. Tudo se fez novo. Amados, Jesus não pega construção pela metade. Sabe o que ele faz? Ele põe tudo abaixo. Põe tudo abaixo. Quantos de nós, ao nos convertermos, ao conhecermos ao Senhor Jesus, tínhamos conceitos? Eu achava que isso era certo. Eu achava que isso era dessa forma. Mas eu sempre pensei desse jeito. E aí de repente vem a luz do Evangelho e penetra na nossa escuridão. E nós começamos a ter uma clareza de quem é Deus e da forma com que eu deveria me relacionar com Ele. Quantos de nós aqui talvez nós nos sentimos enganados, quando muitas vezes de boa intenção tínhamos nosso coração de buscar a Deus, mas estávamos sendo enganados. Eu frequentei muitos anos terreiro, e eu achava que estava fazendo algo certo. No meu coração eu entendia, não, isso aqui vai me aproximar de Deus. Até que um dia um rapaz que ia na igreja, não era convertido naquela época, ele disse assim: cara, o que tu está fazendo é do diabo. E ele arrumou uma briga comigo, que nós já saímos no soco. Porque eu achava que aquilo era certo. Como eu falei, até que um dia a luz de Cristo entrou na minha vida. E me mostrou: cara, isso aí está tudo errado. Tem que botar tudo abaixo. Amados, Jesus não faz reforminha. Jesus não tapa buraco. Operação tapa buraco, operação deixa para lá, né? Isso é um outro assunto. Jesus, ele constrói tudo novo. Ele refaz tudo aquilo. Ele chegava a dizer: olha, eu não posso derramar algo novo sobre essa velha forma de se pensar. Eu não posso derramar algo novo sobre essa velha forma de ser. Eu não posso derramar algo novo sobre essa velha forma de agir. Eu não posso derramar algo novo sobre nessa velha forma de se relacionar com Deus. Porque se eu derramar algo novo, tudo vai perecer, tudo vai por água abaixo. Muitos acreditavam que Jesus tinha vindo trazer apenas uma nova doutrina, uma nova forma de se viver. Muitos pensavam que Jesus era uma, vamos dizer assim, uma espécie de um profeta que estava trazendo algo apenas para recalchutar a religião, vamos dizer assim, de Israel. E ele teve que mostrar que o reino de Deus é algo crescente, expansível e que não tinha limites. Ele veio mostrar uma nova forma de se relacionar com Deus. Amados, algo novo de Deus requer formas novas de pensar. Não tem como eu viver a vida cristã a vida inteira com a mesma cabeça de que nós nos convertemos. Se nós vivermos com a mesma mentalidade de que nós nos convertemos, nós não vamos crescer. Nós seremos mais ou menos como aquelas arvorezinhas que nós... Não sei se os irmãos já viram aquelas arvorezinhas que são desse tamanho. Ela tem um tronco grosso, você olha, parece uma árvore. Mas é um... Como é que chama aquilo? Bonsai? O nosso oriental não está aí, está de férias, né? Ele é o entendedor dessas coisas orientais. Aquilo lá, amados, é uma anomalia genética. Aquilo lá foi modificado geneticamente para poder ficar daquele tamanho. É cortado de um jeito, se poda a raiz de um jeito, se poda daqui do outro jeito. O que tem de crente bonsai, com a mesma cabeça de anos quando se converteram. Amados, quantas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e achamos: ah não, isso aqui é para o novo convertido. Amados, tem uma coisa que eu gosto é quando a palavra de Deus me confronta. Isso parece meio engraçado, né? Esses tempos eu estava lendo, pedindo: Deus, me dá uma direção. Eu estava lendo Salmo 37: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele fará. Quantas vezes nós já não achamos, não, essa palavra aqui é para um novo convertido que não conhece Jesus. Amados, toda a Bíblia é para nós. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Quer dizer que a nossa mente tem que ser renovada, tem que ser transformada. E nós achamos que muitas vezes isso é só para novo convertido. Ah não, alguém se converteu, então tem que precisa renovar, porque tem que abandonar as obras da carne, tem que começar a produzir frutos do Espírito. Quando na verdade essa palavra é para nós hoje. Você pode ter 30 anos de fé, meu querido, a palavra de Deus vai ser para você. Não importa se ela está dizendo para você guardar o coração, não importa se ela está te alertando sobre um pecado, ela continua sendo para hoje. Ela não é para o outro, ela é para mim. Ela é para mim. É para nós termos uma mente transformada. É para nós termos uma mente renovada. A palavra de Deus aqui está falando que Deus não pode ali derramar algo novo sobre pensamentos religiosos velhos. Do contrário, se rompem os odres, derrama-se o vinho e se perde os dois. Mas eu gosto muito desse final desse texto, que diz assim: mas se põe vinho novo em odres novos, o que que acontece? Ambos se conservam. Durante muito tempo, eu vivia dizendo: Deus, eu quero algo novo. Eu lembro que nós íamos nos retiros e disse: ah, Deus, eu quero algo novo, agora vai bombar, agora vai romper. Eu vou no terceiro céu e vou subir e descer umas 5 vezes. Eu quero algo novo, eu quero algo que bombe. E nós vivíamos dizendo: eu quero algo novo. E aí tu ia no retiro, saia de lá dando glória a Deus, saia de lá pulando. Recebeu algo novo. Foi derramado uma nova unção, foi derramado, vamos dizer assim, algo novo. Mas o problema é que vinha a semana, chegava a segunda-feira, a terça-feira, aparecia o carro na lomba, né? Sei lá, o carro na lomba, ele vai pela lei da inércia, né? Isso, sei lá como é que é o nome, ele vai até um ponto que ele vai parar. Porque a mente não tinha sido transformada. Porque o relacionamento com Deus não era apenas algo no retiro. Era algo diário. Era algo para toda a vida. Era algo para todos os dias. Era algo para todos os momentos. Muitas vezes nós queremos algo novo de Deus. Ah, Deus, eu quero algo novo. Amados, eu vou fazer uma pergunta aqui, tá? Quem aqui quer algo novo de Deus? Aleluia, glória a Deus. Mas muitas vezes, amados, a motivação que nos leva a pedir algo novo para Deus, ela está ao contrário. Muitas vezes nós queremos algo novo de Deus, porque perdemos aquilo que Deus já nos deu. Uma das coisas mais difíceis, irmãos, é nós mantermos aquilo que Deus já nos deu. É mantermos aceso o nosso coração, aquilo que o Senhor já deu para nós. Porque parece que o tempo vai passando e aquilo vai esfriando no nosso coração. Você quer ver um exemplo? Você pega cantores hoje, principalmente no meio evangélico. Eles se levantam hoje, quando vem amanhã você nem sabe mais quem é o cara. Como é difícil manter a fama. E na vida com Deus é a mesma coisa. Se eu e você não determinarmos quais são as nossas prioridades na nossa vida, nós viemos do culto, recebemos algo novo de Deus, e é uma bênção. Mas no próximo culto nós queremos algo novo. Mas nós estamos aqui apenas para adorar o Senhor. Quer dizer, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós nos entregamos para Ele, Ele tem o poder de resolver a nossa vida. Eu não estou dizendo aqui de passe de mágica, de varinha de condão, de conto de fadas. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Deus, quando nós viemos no culto com a motivação de adorá-lo, de exaltá-lo e de receber aquilo que Ele tem para mim, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Você pode dizer amém por isso? Tem alguma coisa que te preocupa, meu querido? Está tudo bem. Tem alguma coisa que preocupa o teu coração hoje? Tem alguma coisa que te tira o sono? Tem alguma coisa que não está te deixando dormir, que está encasquetando teu coração, está te incomodando? Você pode ter 30 anos de fé, a palavra de Deus vai te dizer: entrega ao Senhor, confia nele, o mais Ele vai fazer. Amados, a palavra de Deus está dizendo aqui que ambos se conservam. Se você for olhar essa história, a palavra de Deus está dizendo que o vinho é o mesmo. O vinho aqui não mudou. O que mudaram foram os odres. O que mudaram foram os recipientes, o palavrinha abençoada. O que muda somos nós. Você quer mais de Deus esse ano? Amados, eu quero. Todo ano que entra, eu digo, esse ano eu vou romper em Deus. Esse ano eu vou fazer jejum até virar couro e osso. Uma dessas loucuras aí, eu arrumei um probleminha no estômago, precisando de jejum uma semana. Mas eu disse, Deus, eu quero romper esse ano. Eu não quero viver a mesma coisa do ano passado. Amado, se você trabalha com vendas, você vai ver que cada mês a meta é maior. Tem algum irmão que trabalha com vendas aqui, ou é empresário? Não é assim, irmãos. Cada ano a meta é maior. Se você vendeu tanto, próximo ano você tem que render mais. Se nós levássemos a nossa vida espiritual na vida comercial, meu querido, você rendeu ano passado tanto, esse ano tem que render mais. Diz isso para a pessoa do teu lado, e esse ano tem que render mais. Mas o que acontece, meu querido, é que Deus não vai deitar um vinho novo sobre a tua vida enquanto você continuar com os mesmos pensamentos do ano passado, ou com as mesmas atitudes do ano passado. Por que que eu disse que nós começamos pelo fim? Ah, esse ano eu quero romper em Deus. Eu quero que nem o apóstolo Paulo, ir lá no terceiro céu. O pastor Guilherme aproveitou e pregou um pouquinho. Mas até que ponto eu estou disposto a abrir mão da minha própria vida, morrer para o meu próprio eu, para que isso aconteça? Até que ponto você está disposto a morrer para você mesmo, meu querido? Pense um pouquinho. Até onde você está disposto a morrer para o seu eu? Até que ponto nós estamos dispostos a deixarmos o Senhor Jesus trabalhar nosso coração, naquilo que cremos, naquilo que achamos que é certo? Até que ponto nós estamos dispostos a deixar o Senhor mexer em coisas no nosso coração que dói, que não foram curadas na nossa vida? Até que ponto o Senhor tem o alcance total do nosso coração? Muitas vezes nós entregamos a nossa vida para Jesus, mas muitas áreas da nossa vida nós não entregamos. O vinho novo de Deus foi deitado em tantas outras áreas da nossa vida, mas existem lugares que nós escondemos, que nós preservamos, que nós cuidamos. Enquanto aquilo não ser curado, meu querido, muitas coisas não vão romper. Por isso que eu disse, eu não tenho problema nenhum quando a palavra de Deus, ela vem e me fere. Ou através do louvor, lá no meu escritório. Fernando está aí agora? Fernando? Está aqui o Fernando? Nós tivemos um tempo de oração junto, com acho que umas 2 horas preso na sala lá, orando e louvando ao Senhor. Até que ponto estou disposto a buscar o Senhor em adoração e intimidade com Ele, e deixar Ele derramar o vinho dEle em qualquer área da minha vida, e curar tudo aquilo que tem que ser curado? O que você se propôs a fazer esse ano, na sua vida espiritual? Estamos começando o ano, dá tempo ainda. Eu fiz um propósito com Deus, que, amado, seguidamente, eu quase vou para os cascos, eu quase cedo à tentação, mas eu digo, não, eu vou permanecer firme. Isaías, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujos propósitos são firmes. Algumas vezes dá vontade de ceder, eu digo, não, tentação, vai embora, essa tentação do cão, eu não vou ceder para ela. Porque eu decidi, eu quero mais de Deus na minha vida. Eu anseio por mais de Deus na minha vida. Meu querido, eu entendo que aquilo que Deus me deu ano passado foi para aquele ano passado. Você come a mesma comida todo dia? O que você acha, irmão? Só se sobra, né? Daí a gente come. A gente não joga fora. Mas se não, nós cozinhamos algo novo. Todos os dias nós cozinhamos algo novo. E a gente varia o cardápio. Na quinta-feira lá, eu e o Fernando nos reunimos para orar, e oramos por todos os membros, oramos pela cidade, intercedemos por tudo. No outro dia, Fernando, agora a gente vai adorar. Agora a gente vai só louvar o Senhor. Amados, eu entendo que Deus deseja derramar um vinho novo sobre a mim e sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Quantas coisas o Senhor ainda quer derramar sobre a minha e a tua vida. Quantas coisas o Espírito Santo de Deus ainda deseja nos dar. Quantas coisas talvez o Senhor tem planejado para mim e para a tua vida. Eu tenho buscado alguns dons do Espírito Santo. Eu tenho pedido para Deus dom de sabedoria, dom de discernimento, que eu entendo ser eles os mais úteis para a igreja. Mas ao mesmo tempo que eu oro por isso, brota no meu coração um sentimento desesperado. Eu digo: Deus, eu quero ter o dom de curas, eu quero ter o dom de milagres, eu quero ter o dom da profecia, da revelação, eu quero tudo. Se tu pudesse derramar, eu quero tudo. Parece egoísta, né, amados? Mas eu tenho dito: Deus, tudo aquilo que vem do Senhor eu quero. Indiferente. Você quer algo novo do Senhor, meu querido? Eu queria convidar você a ficar de pé. E amado, eu queria convidar você, se você nessa noite, nesse ano, você quer dizer assim: Deus, eu quero romper tudo esse ano, eu quero um ano diferente na minha vida espiritual, eu quero assumir com Deus um propósito na minha vida muito maior, porque eu quero ir além, eu quero que Deus deite um vinho novo sobre a minha vida. Mas para isso, primeiro, eu tenho que ser um novo recipiente, um novo odre.